seu smartphone 24 horas por dia em som digital. Rádio Paulista M, a rádio da sua família, agora também no seu smartphone. Baixe agora mesmo o aplicativo e tenha a presença de Deus junto com você. Paulista! Prosperarei. Terça-feira é dia de culto de prosperidade na Igreja Amigo de Fé. Comigo, o pastor Reginaldo Nunes. 9 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Avenida Manuel Goulart, 1874. A 150 metros do estacionamento do Pruden Shopping. Igreja Amigo de Fé, orientando você a prosperar com Deus. Cada momento, uma mensagem de amor e de paz. Rádio Paulista. Sempre uma palavra amiga. Na sintonia do amor e da alegria. Paulista AM. Rádio da Família. Você está bem, você está com a Rádio Paulista, a rádio da família. ZYK 638, 1330 kHz, 5.000 watts de potência. Música, esporte, notícia, prestação de serviços, entretenimento e a poderosa palavra de Deus. Rádio Paulista, a rádio da família. O pastor e o povo. O pastor e o povo. O pastor Reginaldo Nunes. Vem aqui com a família. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas pro irmão. É o Claudio Honor? Isso, vem com a família. Mais palmas, gente, para Jesus. Não é? É muito importante o testemunho. O que Deus faz na nossa vida quando a gente o serve com interesse de coração. Cláudio Honor, que aliás eu senti falta no domingo. Cláudio Honor, ele serve Santa Ceia conosco aqui. É um membro da igreja já há algum tempo, com a sua esposa, com a sua filha. Vocês são... Vai gravar, né? O nome é Cláudio Honor mesmo. Isso, Cláudio Honor. Não errei, não. Né? Não, tá certo. E a esposa chama? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. E a filha? Jaqueline. Vocês são só em três? Só três. Só em três. Falaram uma filha só, tá bom. Tá bom. Isso. Tá estudando? Já parou. Já parou, já acabou. Graças a Deus. E o Cláudio Honor mora onde, Cláudio? Agora no residencial Santo Expedito. Santo Expedito. Ué, por que agora?